Uma das coisas que mais chama a atenção do jogo e que se tornou um símbolo reconhecível é o novo uniforme. De acordo com Jacinda Tiu, a diretora de arte do jogo, um dos maiores desafios do time de artes foi definir o novo uniforme para o super-herói. Teria sido bem seguro simplesmente pegar o uniforme padrão do personagem e colocar texturas modernas e alguns detalhes diferentes e próprios para diferenciar de outros visuais. Mas decidiram arriscar e fazer um traje com elementos que não eram tão comuns para o super-herói. Apesar de utilizar a paleta de cores padrão do uniforme tradicional, composta por vermelho, azul, branco e preto, a exposição de elementos com essas cores compõe algo bem único, como as linhas azuis nos braços, as laterais vermelhas nas pernas e a substituição de botas por um calçado mais esportivo. É claro que existem inspirações, como as texturas da roupa, uma característica presente nos cinemas desde o filme de 2002, o design das lentes com movimentação dinâmica, que remete aos olhos do traje visto nos filmes Capitão América Guerra Civil e depois presente também em Homem-Aranha De Volta ao Lar. Embora os dois filmes e o jogo tenham sido produzidos em paralelo e sem nenhum contato um com o outro, possivelmente. Ou como o símbolo da aranha é disposto no peitoral em tamanho grande, possivelmente remetendo aos trajes do filme O Espetacular Homem-Aranha. Mesmo que alguém não gostasse do visual novo, o jogo não força o jogador a ter que utilizar esse traje pelo resto da jogatina. Junto com o jogo vieram vários trajes alternativos. Alguns como parte do jogo base, requerendo que algumas secundárias sejam concluídas ou que o jogador atinja determinadas metas. Outros foram incluídos de forma gratuita como atualizações. E tiveram também aqueles que vieram acompanhados da DLC The City That Never Sleeps. Os trajes abrangem desde quadrinhos bem conhecidos, passando por alguns menos conhecidos, indo até alguns trajes dos filmes. De um modo geral, todos eles são bem fiéis aos originais, ao mesmo tempo que se encaixam muito dentro do jogo, tanto em jogabilidade quanto em design, inclusive aparecendo nas cenas em tempo real. Nem todos são bonitos, mas é importante reconhecer que houve muita atenção de detalhes em todos eles. Outros personagens também trazem consigo visuais únicos, e ainda que sejam bem bonitos e se encaixem bem na direção de arte do jogo, não são tão marcantes ou icônicos quanto o traje do herói. O mapa do jogo é um mundo aberto e se passa em toda a ilha de Manhattan. O local é bem extenso, tanto em profundidade quanto em altura, e bem tranquilo de se mover durante todo o jogo. O que não acontece no mapa é uma passagem de tempo, em que, de forma padrão e na maior parte do jogo, o tempo se passa durante uma tarde ensolarada, onde noite ou a tarde chuvosa só podem ser acessadas em momentos específicos de missões ou após a conclusão da história principal. Como uma parte importante era dar uma identidade própria ao jogo, a ideia foi não se apoiar em filmes, desenhos ou arcos específicos dos quadrinhos. Por isso, em áudio original, a grande maioria do elenco, apesar de já ter trabalhos feitos relacionados ao Homem-Aranha, foram escalados para papéis diferentes ou inéditos. Quem deu voz ao super-herói foi o ator Yuri Lowenthal, que já tinha interpretado o Homem-Aranha em trabalhos anteriores, mas que aqui nesse jogo deu um passo além ao também ser o ator por trás das capturas de movimento. Lowenthal consegue entregar uma das versões mais adultas e maduras do personagem fora dos quadrinhos, ao mesmo tempo que dá ao personagem um senso de humor. Ainda que também consiga deixar Peter bem desajeitado e atrapalhado. Em localização, o jogo recebeu uma dublagem realizada pela Maximal Studio. E assim como a escolha artística do áudio original, a maioria dos dubladores foram escalados para papéis inéditos. As vozes principais combinam bastante com os personagens e são bem dirigidas. Mas uma crítica é a escolha de manter os nomes originais em inglês de todos os personagens, ao invés de usar os nomes localizados. É estranho porque, por anos, os nomes sempre foram localizados de forma oficial, não só nos quadrinhos, mas em filmes e desenhos animados. E este jogo quebra essa tradição, por requisição da Sony e da Marvel. E acaba ficando muito esquisito e artificial porque, entre os longos diálogos em português, os personagens soltam nomes não tão familiares com o público, em alguns casos bem diferentes dos nomes localizados.